Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Estou aqui para mexer no seu cérebro e ajudar a transformar em cérebro. Mais um programa tratando da produtividade. E neste, eu começo a destrinchar o que é o tal do olhar produtivo. Presta atenção. Posso entrar? Can Mr. Tallyman carry me banana? Daylight come and I wanna go home. Can Mr. Tallyman carry me banana? Daylight come and I wanna go home. O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que estão aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. E sabe quem ganhou o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas, acompanhado do kit DKT desta semana, hein? Foi o Isaías Costa, que comentou o programa É a Produtividade Estúpido. Luciano, um homem que me inspira e tem feito com que melhore a minha produtividade é ninguém menos que o senhor Warren Buffett, o maior investidor que este mundo já teve. Eu acredito que a melhor forma de ser produtivo é dominar o nosso ofício, trabalhando com paixão e vivacidade. Um trecho do livro incrível chamado O Tal de Warren Buffett ilustra bem o que eu quero dizer. Apreciamos o processo bem mais do que o dinheiro, embora eu tenha aprendido a viver com ele também, Warren Buffett. Pessoas apaixonadas por seus trabalhos passarão a dominar o seu ofício ou profissão, porque amam o processo mais do que o dinheiro. O interessante da paixão é que o dinheiro costuma vir como consequência. Pessoas que amam o dinheiro mais do que o seu trabalho passam a vida trabalhando contrariadas e acabam ganhando bem menos do que se tivessem seguido seu coração desde o começo. A melhor coisa, quando se é apaixonado pelo trabalho, é que aquilo não é realmente um trabalho, é uma diversão. Warren sempre disse que adora tanto o que faz que pagaria para ter o seu trabalho. Mas ele não precisa pagar, porque ganha rios de dinheiro fazendo o que adora. Essa é a diferença entre os produtivos e os improdutivos. No Brasil, tudo fica ainda pior pela falta de conhecimento e estudo da maior parte das pessoas. Elas querem tudo rápido, tudo prático, tudo para ontem, e o resultado é um serviço podre. Não posso deixar de falar sobre a tendência crescente em se buscar a estabilidade através de concursos públicos. Posso estar enganado, mas acredito que o Brasil seja um dos países que mais promovem concursos públicos. Isso não é ruim, mas estamos falando de Brasil, onde tudo se resolve pelo jeitinho brasileiro. Eu tenho constatado que há cada vez mais pessoas interessadas em tentar concursos dos mais variados possíveis. E quando vou ver as motivações, o que vem primeiro, hein? O dinheiro, os benefícios, a carga horária. E a satisfação? E a realização pessoal? E a felicidade? E a saúde? E o tempo para os projetos pessoais, hein? Cadê? Por causa dessas motivações pequenas, muitos não crescem como poderiam crescer, se acomodam em seus empregos fixos, fincam seus pés na bela segurança e vivem frustrados, amargurados, gastando metade do salário com remédios. Eu tenho procurado seguir meu próprio caminho, sempre buscando a realização pessoal em primeiro lugar. Não tenho uma mansão em Paris, uma Lamborghini, nem nada parecido, mas estou feliz, correndo atrás dos meus sonhos e me apoiando nos ombros de gigantes como Warren Buffett. Valeu, Isaías! Warren Buffett é odiado pelos anticapitalistas, mas ele tem realmente muito a ensinar. E essa sua reflexão sobre os concursos públicos, hein? Vixe, isso vai dar pano pra manga. Muito bem, o Isaías ganhou o kit e o livro. Eu tenho a impressão que é o segundo livro que ele ganha aqui. Enquanto você fica aí pensando, um dia eu vou escrever também. Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte, era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. Muito bem, o Isaías ganhou um kit de produtos DKT com a marca Prudence. A DKT, que acaba de completar um ano como patrocinadora do Café Brasil e que distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes com a marca que você já conhece, não é? Prudence. Acesse a página da DKT no Facebook, facebook.com/DKT Brasil, e deixe lá uma mensagem de agradecimento ao patrocínio do nosso cafezinho, pô. É um pouquinho só que você pode fazer para apoiar quem acredita na gente. Ah, e na hora do amor, você já sabe, né? Use Prudence. But I mean, insanity itself, you can only drive yourself mad. Nobody else can drive you mad. Sabe quem é esse maluco, hein? Keith Richards, o guitarrista dos Rolling Stones, falando sobre a loucura de subir ao palco. E você não entendeu, hein? Ah. Bom, meu, faz um curso de inglês pelo Skype, no dia, hora e lugar que você quiser, pô. Com um professor de carne e osso conduzindo a aula com base em acontecimentos do dia a dia. E sabe com quem, hein? Com a LOI English. Acesse www.skypeenglishclasses.com. A primeira aula é gratuita, cara, para você experimentar. www.skypeenglishclasses.com. Brasil, praia de Copacabana. 16 de fevereiro de 2006. 1,5 milhão de pessoas assistem àquele que pode ter sido o maior show de rock da história. Os Rolling Stones botam fogo na moçada num evento de arrepiar. Solta aí, Dalan. Maravilha, cara. Eu fico arrepiado sempre que eu assisto esse vídeo. O show foi maravilhoso. Tudo saiu direitinho, nenhum incidente, organização impecável. Todo mundo ficou feliz. E sabe da maior, hein? Aconteceu no Brasil. Muito bem, mas eu quero voltar uma semana antes do show. Existe um documentário sobre a montagem desse show que é imperdível. Eu não me lembro se foi no History Channel ou Discovery Channel, um dos dois. O documentário mostra a construção do gigantesco palco na praia de Copacabana e os problemas de produção para que tudo saísse nos conformes. O momento mais importante é quando entrevistam Ian Kinnerley, o responsável pela construção do palco. Um inglês ou norte-americano, eu não sei a nacionalidade dele, mas na entrevista ele disse que a construção do palco estava atrasada, mas que ele pouco podia fazer. Os 160 operários brasileiros eram mais lerdos que os operários com os quais ele lidara nos Estados Unidos e na Europa. Tinham um ritmo próprio e, por mais que ele quisesse, não conseguia mudar isso. E ele diz, temos que nos adaptar ao ritmo deles. E as imagens do documentário vão se sucedendo com os vários operários pendurados na estrutura do palco e um brasileiro, que fala muito bem inglês, eu acho que um dos coordenadores, diz assim: você sabe o que acontece, hein? Todos estão trabalhando rapidamente e eficientemente quando, olha só, você olha para trás e vê uma linda mulher com uma grande, uma maravilhosa bunda. Olha o nome, bunda. Esse nome, bunda, diz tudo. É muito engraçado, cara. O nome bunda diz tudo. E os operários param de trabalhar para apreciar a passagem daquela coisa sagrada. Aquele ícone da brasilidade. Aquele monumento à beleza da mulher brasileira. Aquele ícone da nossa produtividade. A bunda. É essa clássica, Freakle Boom Boom, de Mr. Sun, que deu um disco de ouro à então musa dos bumbuns brasileiros, Gretchen. E a gente reclamava disso. A explicação para a baixa produtividade dos brasileiros, que o gringo lá chamava de o ritmo próprio, está ali, explícita. A bunda que passa, cheia de graça, num doce balanço a caminho do mar. É, a gente brinca, viu? Mas aquele documentário do show dos Stones vai direto ao ponto. Talvez o maior problema da produtividade dos brasileiros seja não a bunda em si, mas o foco na bunda. Brasileiros são desfocados, tiram a atenção do que estão fazendo por qualquer motivo. E agora, com os smartphones, os Facebooks, os podcasts da vida, a coisa fica ainda mais complicada. Quando você não tem foco, meu caro, a produtividade só permanece se você for uma engrenagem dentro de uma máquina. Se sua função é burra, mecânica. E mesmo assim, sem foco, você corre o risco de cometer erros primários que impactam diretamente na produtividade. Portanto, para começar a discutir aqui alguns atributos que compõem o que eu chamo de olhar produtivo, eu vou começar com um dos principais, o foco. Vamos lá. Estudos indicam que 95% do que fazemos ao longo do dia é feito operando no piloto automático, com base em nossos hábitos. Deixamos de prestar atenção a detalhes, ouvimos seletivamente e colocamos o foco em outros lugares. Nesta sociedade onde somos bombardeados por distrações todo o tempo, manter o foco onde interessa passa a ser então primordial. A forma como gerenciamos nossa atenção é então um fator crítico para qualquer conversa que envolva produtividade. Quem para o que está fazendo para olhar cada bunda que passa, certamente está jogando sua produtividade para baixo. Veja bem, não é que não devamos olhar para as bundas que passam, mas você sabe como é, né? Somos constantemente distraídos por acontecimentos ao nosso redor. E damos espaço cada vez maior a esses ladrões de atenção. É o aviso sonoro que indica que entrou uma mensagem no WhatsApp. É o aviso que indica que chegou um novo e-mail. É a tentação insuportável de dar uma olhadinha no Facebook. É o colega ao lado que chama para ver o novo vídeo do Porta dos Fundos. Bom, aquilo em que você foca é o que é importante para você. Essa é a mensagem. Por isso você fica alucinado quando está conversando com seu filho, sua filha, seu namorado, sua namorada, e ele ou ela está digitando mensagens no WhatsApp. A mensagem ali é a seguinte: você não é importante para mim. Quando você para olhar a bunda que passa, a mensagem é: a bunda é importante para mim. Mais que construir o palco para os Rolling Stones. Quando o Brasil para assistir o jogo da Copa, a mensagem clara é: o jogo é mais importante que qualquer outra coisa. Sem colocar o foco no que realmente importa, você não pode liderar coisa alguma. Já imaginou o Filipão respondendo mensagens no WhatsApp durante um jogo, hein? Aqueles 90 minutos são sagrados, exigem concentração total, foco total, ou então a produtividade cai. Onde você põe o seu foco mostra o que é importante para você. E quando o assunto é produtividade, o foco é fundamental. Então vamos a algumas dicas. Atenção, hein? O que vai a seguir é apenas uma reflexão. Não é receita de bolo, não são os 7 hábitos mais eficazes para manter o foco, não é cagação de regra. É uma reflexão. Faça com ela o que você quiser. E vamos lá. Ao longo do dia, enquanto você estiver mergulhado naquele teu trabalho insano, na hora que você der aquela paradinha para refrescar a cabeça, experimente fazer umas perguntinhas para você mesmo. Pergunte-se primeiro: o que é que eu estou pensando em? Em segundo, o que é que eu estou sentindo? Em terceiro, o que é que eu quero obter desta situação? Em quarto, como estou mantendo as coisas nos trilhos do meu jeito? Em quinto, o que é que eu preciso fazer diferente neste momento? Passou rápido, né? Eu vou repetir outra vez, vamos lá. Pergunte-se primeiro: o que é que eu estou pensando? O que é que passa pela minha cabeça enquanto eu estou envolvido naquele trabalho insano, hein? Em segundo, o que é que eu estou sentindo? Qual é a sensação, hein? É prazer? É ódio? É horror? O que é, hein? Em terceiro, o que é que eu quero obter dessa situação? Para que serve o que eu estou fazendo? Qual é o resultado final que eu estou buscando? Em quarto, como estou mantendo as coisas nos trilhos do meu jeito? Ou é do jeito dos outros, hein? E em quinto, o que é que eu preciso fazer diferente neste momento? Se eu quiser mudar alguma coisa, o que é que eu tenho que fazer de diferente? Essas cinco perguntinhas são uma espécie de auditoria emocional. E você percebeu como elas são simples, hein? O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou sentindo? O que é que eu quero? E como estou mantendo a situação sob controle? E o que é que eu preciso fazer para obter um resultado melhor? Simples questões que ajudam você a perceber quando as coisas estão saindo dos trilhos. Que ajudam você a prestar atenção. Que ajudam você a manter o foco. Preste atenção. Você pensa que ama, acredita que ama, e seu coração também, também. O coração quase sempre se engana, e quando ele se engana, ele faz você sofrer, sofrer. Mostre essa pra sua tia velha e ela vai cair de bunda no chão, cara. Vanderlei Cardoso no Café Brasil, com seu mega sucesso Preste Atenção, versão que Paulo Queiroz fez para o clássico francês Fais Attention, de Jean-Loup Chaubi e Bob Dupac, que Jean-Loup lançou em 1964. Que tu aimes, et ton cœur le croit, fais attention. Mas vamos lá, outro ponto importante para quem quer manter o foco: priorize. Eu volto ao exemplo dos Rolling Stones. O que acontece com os operários brasileiros é a constante troca de prioridades. Agora é montar o palco, agora é olhar pra bunda, agora é montar o palco, agora bunda de novo. Sacou como é complicado, hein? Esse vai e vem é um assassino da produtividade. E se você examinar como é a nossa vida multitarefas, perceberá como temos dificuldades em priorizar nossas atividades, mandando a produtividade para o brejo. Priorizar não é algo simples não, viu? Exige entender novas ideias, tomar decisões, lembrar de fatos, relacionar causa com consequência e muito, muito mais. Eu costumo logo de manhã escrever a minha lista de ações para o dia e reescrevo a lista todo dia. Reescrevê-la exige que eu reflita sobre cada ação e priorize-as. Priorizar é facilitado quando simplificamos as coisas. Um processo complicado só anda quando simplificamos, dividindo em uma porção de pequenas ações, todas com hora para começar e terminar. A soma dessas pequenas ações será o grande projeto complicado. Tenha obsessão por dividir um conceito ou uma ideia complexa em 5 ou 6 pontos principais. Essa aparente redução ajuda a arranjar os conceitos em minha mente e a determinar as prioridades. Priorizar é mais fácil quando provocamos nossas mentes com novidades, quando aprendemos em que hora do dia estamos mais alertas, quando visualizamos nossos medos e ações antes que eles aconteçam. Esses pequenos truques são uma espécie de indutores que provocam ações químicas no cérebro, sabe? Transformam o cérebro em cérebro. Pois é, isso é neurociência, meu cara. Ai, ai, ai, ai! Mas essa simplificação a que me refiro não é a redução ao mínimo divisor comum. Não é a estupidificação dos conceitos, não é o emburrecimento. É a forma de tornar algo complexo mais simples de ser compreendido e, portanto, priorizado. Priorizar é focar no que realmente importa. Para alguns é construir o palco, para outros é a bunda. Mas quem escolhe a bunda não está sabendo o que realmente importa. Mais umas dicas legais. Para manter o foco é importante que você tenha um mínimo de organização. Não importa o seu ambiente de trabalho, há quem recomende que você limpe sua mesa, deixando à vista apenas o que você precisa para a tarefa que vai executar. Bom, então eu sou um desastre, cara. A minha mesa é uma zona, sempre foi uma zona, e eu só fiquei tranquilo quando vi uma foto da mesa de Albert Einstein no dia seguinte à sua morte. Era uma zona igual a minha. Mas tem certas coisas que são importantes, sim. Desligue todos os alarmes do seu celular. Eu, além de fazer isso, coloco o celular sempre com a tela virada para baixo. Assim eu não seria atraído pelos avisos que aparecem. Faça uma listinha de coisas a fazer. É simples, cara, e é muito eficiente. Há quem separe as coisas por fazer hoje, na semana, no mês. Há quem monte a lista por prioridades, deixando as coisas mais fáceis para o final da lista e começando o dia com as pedreiras. E há quem monte uma lista com coisas legais e gostosas no meio, criando paradas para relaxar. É um método. A minha lista não tem nada disso. É apenas uma lista que eu priorizo mentalmente. É uma delícia olhar para a lista e ir riscando as coisas feitas. Dá uma sensação de vitória bem gostosa, viu? E ajuda a manter o foco. Gerencie o seu tempo. Ah, isso é complicado, viu? Mas também é uma questão de hábito. Se você não priorizou as coisas, se não sabe por que está fazendo as coisas, se não planejou, o seu tempo será consumido ou pelas coisas que você gosta de fazer, ou pelos amigos que gostam de interromper, ou então pelas bundas. Sobre gerenciamento de tempo, tem milhões de dicas na internet. Procure. E por fim, uma mania esquisita, mas que sempre dá certo. Quando eu tenho uma tarefa na qual eu tenho que focar e me concentrar grandemente em cada passo, eu procuro instruir a mim mesmo em voz alta. Faça isso, faça aquilo, pinte aqui, colhe ali. Ter que raciocinar sobre o que é que eu vou dizer e colocar em palavras a ação a ser feita me concentra 100% na atividade. E pronto. É claro que eu só uso esse método para atividades curtas e mesmo assim só no momento chave. Mas é fantástico, um grande instrumento de foco. Experimente. Quando se fala em produtividade, foco é a alma do negócio. Esta série sobre produtividade continuará por mais programas. Esse tema é necessário para o Brasil e eu acho que tratar dele neste momento é uma forma de contribuir para reflexões que precisam ser feitas. Para que este não continue sendo o país da bunda, mas só da bunda. É a produtividade estúpido. É o nome da nova palestra que eu criei, que trata do principal desafio para o Brasil que queremos. Gostar de bundas, mas priorizar o que realmente importa. Pode até ser a bunda. Quer que eu leve a palestra para sua empresa, hein? Acesse www.lucianopires.com.br e entre em contato com a gente. Assim então, ao som de Tcha Tcha Tcha, também de Mr. Sun e com a Gretchen, que este Café Brasil vai saindo de mansinho. Com o abundante talento de Lala Moreira na técnica, a focada Cissa Camargo na produção e eu, que adoro ver as moças indo e vindo. É Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Isaías, os Rolling Stones, Vanderlei Cardoso, Jean-Loup Chauby, Gretchen e Keith Richards. Tá bom assim, hein? Assim, aproveite para dar uma passadinha pela página da Pellegrino no Facebook. A Pellegrino é uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, que também distribui conhecimento sobre a carreira, gerenciamento, comunicação e outros temas bem legais. Acesse facebook.com/Pellegrino Distribuidora e experimente. Nunca é demais aprender, não é? Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde ele veio, tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no www.portalcafebrasil.com.br. E para terminar, uma frase de ninguém menos que Bruce Lee. O guerreiro bem-sucedido é o homem médio com um foco a laser.